Givanildo Costa, comunicando. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos, que se deve esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestarás conta no empréstimo que te foi concedido para educar. Patro ao patrino, havas grandam respondetson, tio homo portas la destino, quioli arantes alcimam, ocasi de pacinta incarnidioi. Tamen, linepre assimilos la exemploin, travivitain, deliai gepatroi en la reino. La unua lerneio estas do la reino. Catio se avitse, es la resulto de la conduto de la geedzoi. Kiwi devas clopode faridin agrabla, digna, caericia e epats. Beno vien filon, per viai vortoi, cae conduto, cae estu li amico, en tivi circunstancia. La filo, kiel tivi ni, apartenas al Dio, cae ali, presentos la calculon, pila pruntidonon, porque vi educo ili. Mensagem mediúnica recebida do Espírito Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco, do livro Vida Feliz. Mediu uma mensagem recebida pela Espírito Joana de Ângeles pela mediumezzo de Divaldo Pereira Franco dela libro e la libro Vivo Feliz. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Esse bonantago ontem, né? Bonantago, Guarvitio, que escutas, min. Minha cara, amigo Cleve, tive fartas mães, amigo. Cara, amiquino, Sheila, tira o telefone. Tri, oxês. Uno que var, nulo. E o nossa amiga Sheila, no telefone. 3386-1400. E o Cleve, lá na batuta, na sua técnica, que se faz a cada semana. E está começando o seu programa de toda terça-feira, das 3 às 3h55 da tarde. Você está começando a gostar, está começando a se interessar. E aquele abraço para o meu amigo João Manso, que já esteve por aqui, que já gravou, para o meu jovem simpático Cláudio Soares, que é o nosso locutor oficial da nossa rádio, assim como tem outros companheiros que são importantes na nossa rádio. E aquele abraço também para nosso amigo Fabiano Henrique, um dos nossos produtores, aliás, é o principal produtor, né? Lá, que está em Itaboraí, trabalhando, ele que está sempre colaborando com o nosso programa. E não esquecer, jamais, a minha amiga Julieta Dulce, a nossa Julieta Dulce, que hoje está na Bienal. Olha, e tem surpresa, hein? Surpresa trazida pela nossa amiga Julieta Dulce. Aquele abraço pro meu amigo Renan Hetmanek, que a cada semana apresenta o seu programa Arte Exposição, que acontece aqui na nossa Rádio de Janeiro, aqui quintas-feiras à noite. Também queremos enfatizar alguns ouvintes, como a Sueli do Irajá, lá do Esperança em Cristo, Daline do Irajá, também do Humildade e Amor, a Tayomara do Irajá, para a Alissandra do Humildade e Amor do Irajá, junto com a Célia, aliás, a Célia Moratelli mora em Caxias, minha amiga Célia, a Joana do Tepe, a Maria de Freitas, mãe também, ela que aprende Esperanto, olha, uma jovem de 70 anos, ó, entusiasmada pelo Esperanto, mãe da minha, vários amigos meus, é isso, pra minha amiga Maria Lenda de Cordovil, pra Maria do Socorro do Tepe, pra Selma, pra Moema, pra Sueli, pra, é tanta gente, ó, não é fácil, e pra minha amiga Jandira, Paulinho, olha, e a nossa amiga Joia, aquele abraço para todo mundo que nos escuta. E hoje não poderia deixar jamais de fazer uma homenagem a uma instituição importantíssima no mundo. Ela que fica na cidade de Serfontein, eu não sei se o meu francês está realmente daquele que é bastante correto, que fica na Bélgica, é a Mondpatsa Esperantista Movada, é uma instituição que está ligado ao movimento esperantista da paz mundial. Nesse dia de setembro, onde lembramos aquele ataque, infelizmente, que aconteceu nos Estados Unidos, que lamentavelmente, e que hoje está fazendo 10 anos, e que a gente espera que nos próximos anos não venha mais acontecer aquilo, que nós homens da terra comecemos a pensar na paz, mas não era aquela paz dos gabinetes não, era a paz da vivência, lutando para sermos criaturas melhores. A gente pode nos compreender aqui ali e acolá, mas de imediato voltamos para essa paz, para pensar nesse assunto que é de uma importância muito grande. Portanto, existe a instituição esperantista que cuida pela paz, que fica lá na Bélgica, e vamos começar desse procedimento cada vez mais de paz. E aí, mais ainda uma outra coisa. Eu tenho uma trova bonita com relação a esse assunto e não podia deixar jamais de vibrar com o meu amigo, um daqueles importantíssimo amigo da humanidade, e que eu tenho aqui um acróstico que está em português e em esperanto, mandado pelo meu amigo Evandro lá de Bangu, ele que está à frente daquele movimento Esperanto para o Público, que está, olha, se você quer que seja divulgado um esperanto lá na sua rua, no muro da sua casa, numa faixa, é só entrar em contato com meu amigo Evandro Caboclo, e ele mandou pra gente um acróstico sobre o Gandhi, que ficou muito bonito. Olha só como é que ele mandou pra gente. Marte maior de um tempo. A. Alma repleta de luz. H. Humilde em suas ações. A. Acalentou corações. T. Tirando exemplo em Jesus. M. Missionário do Cristo. A. Admirável orador. G. Gênio a serviço da paz. A. Altruísta atuando. N. Neutralizou o rancor. D. Divino ser estelar. H. Hoje habitante celeste. I. Inesquecível e luminar. Ele, Gandhi, que defendeu o Esperanto. Ele, Gandhi, que defendeu a seguinte máxima e espera que nos próximos anos isso venha a acontecer. É uma única moeda para o mundo, ou seja, nós temos uma única moeda para que todos possamos estar em pé de igualdade, assim como defendeu uma segunda língua para todos os povos da Terra. É um espírito sábio. Aliás, todo espírito sábio sabe agir, só pode agir dessa maneira. Ele é o nosso queridíssimo Mahatma Gandhi, que teve um dos grandes biógrafos que conviveu com ele, esperantista, que era Edmundo Privat, suíço, genial, e que muito conviveu com o Gandhi. Você gostou? Que coisa legal! Não deixe de participar conosco, não deixe de participar do seu programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, porque nós temos aqui assim, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes, como são capazes? A semana passada, nós tivemos uma pergunta que foi altamente fácil e tivemos vários acertadores. E no sorteio, saiu para Shirley de Carvalho. Ela, Shirley, que mora em Belfor Roxo. Shirley, o seu material está lá na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, ali na Avenida 13 de Maio, 47, sob a loja 208. E a pergunta foi, qual ano de fundação é do mais antigo jornal esperantista, de nome La Esperantisto. E a correta foi a letra B, 1889. Então, em 1889 foi lançado o primeiro jornal esperantista. Sabe quem foi o redator? Não sabia, fica sabendo agora. Foi o próprio Zamenhof, em três línguas, entre elas o Esperanto. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, valendo, hein? Valendo um DVD. Eu estava lá, do meu amigo José Corsino, ele contando sua experiência de vida. Ele que teve um problema sério de doença quando criança e hoje mostra em DVD e em livro também, eu estava lá, essa realidade. Ele que vai se apresentar, apresentando um trabalho no próximo domingo, que nós vamos dizer daqui a pouco. Porque a pergunta depois é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Como é o nome Paz em Esperanto, hein, pessoal? Como é que é o nome Paz em Esperanto, hein? Será que é na opção A, Patso? Será que é na B, Patro? Ou será que é na C, Amo? Será que é A, com Patso? Será que é a B, com Patro? Será que é a C, com Amo? Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, hein? Valendo, hein? O DVD... Eu estava lá, uma experiência de vida, de fé e de esperança do meu amigo José Corsino. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? A música de hoje. Alô, Givanildo. Alô, amigos. Estou aqui para apresentar mais um lançamento da música esperantista. Desta vez se trata de um conhecido nosso, o músico argentino Alejandro Cossavedia, que já esteve aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro há alguns anos. Ele lançou pela gravadora Vinilo Cosmo o CD Revolucio en Paile Raro, sob o nome Ale Cossabella. Desse disco vamos ouvir a faixa Sen Ainatzel. Qualquer semelhança com o som de grupos brasileiros como Skank e Paralamas do Sucesso não é mera coincidência. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Esperanto será tema de videoconferência no Senado Federal. Fascínio pelo Esperanto será tema do evento em Taguatinga. Federação Espírita Brasileira promove roda de conversação em Esperanto. Comunicador esperantista vai palestrar no próximo sábado. Um giro pelo movimento esperantista. Monumento do Criador de Esperanto é palco de manifestação contra o racismo. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, participa com a gente, quero que você participe. Quero que você diga urgentemente como é a palavra paz em Esperanto, hein? Será que é na opção A? Patso. Será que é na B? Patro. Será que é na C? Amo. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Valendo um DVD. Eu estava lá. É uma experiência de vida importantíssima, de muita esperança, estabelecido pelo nosso queridíssimo José Cursino. Você vai gostar. Ele que vai estar nesse final de semana lá na fraternidade André Luiz, ali na rua Quixadá, número 30, onde ele vai apresentar esse DVD, assim como também o livro, e aí vai também autografar seus livros. E ao final, ele vai ter um bate-papo junto com os atores do filme. Olha, vamos lá participar. Olha, inclusive nós estamos defendendo cada vez mais a tese desse trabalho dele, ser quem sabe um vídeo institucional pelo governo, alertando quanto o mal de Hansen, ou seja, a lepra, que na verdade que as pessoas achavam que era algo incurável e que já tem cura, na verdade. Começa a pensar, porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico. Entrevista. E nós vamos direto a alguém que você já conhece. Ela tem uma voz que encanta. Não desencanta, não, ela encanta, hein? É minha amiga Julieta Dulce. Ela vai ser entrevistada. Aliás, ela vai ser a entrevistada e vai ser também a repórter. Ela que está lá na Bienal do Livro, e que vai ser entrevistada, vai dar o que ela está achando da Bienal, o que ela está vendo de novidade, se colheu alguma informação de algum espírito esperantista ou de alguém ligado ao assunto. Vamos direto lá! Onde está a nossa queridíssima Julieta Dulce, a voz maravilhosa da Rádio do Rio de Janeiro. Bonantago, Carolino. Bonantago, cara. Tu vi fartas bone? Trebone. Tu vi multa elaboras, elaboras, provenas? Isso, me tremulta elaboras. E magas, provi a voz. Imagino como você está trabalhando pela tua voz. Isso. Minha jovem, que prazer falar com você. Você vai ser entrevistada da tarde, hein? Não entrevistada, né? Tem pessoas aqui para falar. É mesmo? Então vamos direto para os seus convidados. Vamos direto pois com a nossa queridíssima Julieta Dulce, que tem novidades para a gente. Diga, minha jovem. Nós estamos aqui na rádio, mas estamos no estande do Leon Denis, representando a Lores, divulgando o Esperanto, né? Trouxemos livros para distribuir, trouxemos mensagens que a FEB carinhosamente fez para nós. Então, realmente, estamos conseguindo, né, conversar com várias pessoas sobre o Esperanto. Muitas que nem sabiam o que era Esperanto. Pois é, encontramos... né? Ah. Pois não, pode continuar. E encontramos também algumas pessoas que estudam Esperanto no CELD, outras pessoas no Centro Espírita Jacarepaguá. Enfim, encontramos alguns esperantistas por aqui. E hoje, por acaso, estamos aqui com dois esperantistas. O nosso professor José Carlos Leal e o Alain, que é aluno da Marli Freitas, né? A nossa Marli. Ele, então, estava por aqui, ele veio pela escola, ele participou do Congresso Pan-Americano, né? Lá em São Paulo, conosco. E ele está aqui participando aqui da Bienal, por acaso nos encontramos e ele veio aqui dar o testemunho dele sobre o Esperanto. Eu vou passar você para o Alain. Minha cara, bonantago, tio, né? Bonantago. Tu me fartas bone, cara? Caidu. Tu me fartas bone, cara? Que? Tu vi fartas bone? Yes, mi fartas bone. Bo, significa que vi promenas ou vi laboras ti em La Bienalo? Ah, mi promenas. Tá promenando, tá pensando. Eu tô perguntando pro Alan se ele está passeando ou se ele está trabalhando. Se não, ele está passando pela Bienal. E quais são as novidades aí da Bienal, você com essa visão de esperantista, além de ser espírita? Ah, tá muito legal aqui a divulgação do Esperanto. Na realidade, eu nem sabia que tinha. Aí eu passei aqui na frente do estande da Celde, encontrei aqui com a sua Lia, foi muito legal. Quer dizer, portanto, que o Esperanto está presente? Isso, com certeza. Você, como um jovem com 20 e poucos anos, né? Jovem 18, 18. 18 anos, olha aí, rapaz, está começando a viver essa encarnação. Qual é a tua visão de ter o Esperanto aí na Bienal? E o que é que você acha, quem sabe em próximos anos temos também um stand de Esperanto aí? O que é que você acha disso? Sim, seria ótimo. Eu acho que a divulgação aqui nesse evento, um evento sobre literatura, né, sobre livros, é muito importante. É uma divulgação que é de grande peso para o movimento esperantista. A e Julieta... ter um stand aqui sobre Esperanto seria um máximo. A Julieta estava falando que muita gente não sabe o que é o Esperanto. Eu nunca estou a falar de Esperanto, é isso mesmo? É com verdade. Certeza, né? Você que aí está vendo esse desdobramento da Bienal, cada dia que passa, cada ano que passa, aumenta o número de pessoas que frequentam as Bienais, no caso a Bienal, assim como também novos autores. Como é que você vê, por exemplo, alguns autores conhecidos no país e fora do país com sua obra em Esperanto, como por exemplo Ziraldo já tem sua obra em Esperanto? Sim. E sem contar das obras do movimento espírita e de outros braços do movimento, das atividades sociais. Como é que você vê o Esperanto cada vez mais crescendo e sendo esse instrumento de divulgação pelo mundo afora? Verdade. O que é que você acha, como é que você vê toda essa divulgação de modo geral? Como eu vejo? Isso. Olha, eu vejo, assim, é sensacional. Não tenho palavras para explicar. Você que participou agora, recentemente, do Congresso Internacional, junto com o Nacional lá em São Paulo. Sim. Você que teve contato com russos, com franceses, com italianos. Sim, muitos. Já imaginou, você já dimensionou um futuro com vários povos usando a nossa língua internacional como uma língua cada vez mais aproximando as pessoas das diversas partes do mundo? Sim, com certeza. O Esperanto seria um ótimo comunicador, um instrumento de comunicação, né, entre os povos diferentes que falam línguas diferentes. Que maravilha, que bom que você está por aí. Já pensou você estabelecer na sua escola, na sua faculdade o Esperanto? Sim, já pensei. É uma ideia que tem que amadurecer ainda. Já existem alguns companheiros estabelecendo isso em vários locais, né? Hoje nós temos companheiros físicos, advogados, magistrados, pessoas do povo como nós e quantos outros, cada vez mais se interessando pela língua internacional. Com certeza. Alan, que prazer falar com você. E que você, que prazer falar com você. Ah, o prazer é todo meu. E que meu. Você bastante divulga Esperanto, aproveita o momento. Você não tá de camisa verde não, tá? Tá de camisa verde? A da escola é, mas eu não tô usando agora. Não tá usando agora, mas não tem problema. É importante é a tua presença e que você está dizendo presente na Bienal, mostrando que o Esperanto é uma língua viva, meu jovem. Que prazer falar com você. Tá certo, prazer é todo meu. Danko, cara, me entregas, Alvi? Danko. Minha jovem Julieta. Sim, aí você tem mais alguém que a gente possa conversar? É, nós estamos aqui com o nosso professor José Carlos Leal, que como muita gente já sabe, escreveu dois livros sobre Esperanto, que foi sobre o nosso queridíssimo Lorenz, o homem que sabia demais, e sobre o nosso pai do Esperanto, Zamenhof, escreveu o romance de Zamenhof. Ele também se tornou esperantista e vai falar conosco um pouco sobre isso. Eu vou passar ele para você. Bonantagon, cara. Bona vesperum. Ô, minha cara, tu me fartas bone, cara? Me fartas bone, caivi. Anca, me fartas bone, cala a família, fartas bone. Minha família, fartas bone. Então você está presente aí também na Bienal? também estou aqui. Divulgando o Esperanto? Estou participando, assim, vivamente da Rádio Rio de Janeiro, com entrevistas. Está tudo muito bem aqui, muito gostoso de estar aqui. José Carlos, você que é o professor, que tem uma longa experiência das diversas atividades literárias, como é que você vê a Bienal como um todo e nela tendo o Esperanto, esse instrumento, e que muitos ainda não sabem da sua importância para o mundo? Olha, a Bienal é a festa da cultura livresca. É um banquete espiritual raro e também intelectual. É pena que nós não tenhamos ainda tempo para expor aqui o Esperanto como ele merece. O Esperanto ainda é, infelizmente, a língua universal que ninguém conhece, proporcionalmente, claro, e no Brasil, porque na Europa, na Ásia, no Oriente, na Rússia, o Esperanto é muito cogitado, estudado, trabalhado, porque sabem da necessidade de línguas complexas, como o chinês, o japonês, o russo, em relação à simplicidade própria do Esperanto. Acreditamos que no futuro, a futura Bienal vai ter uma casinha aqui, sei lá, uma lojinha, só para o Esperanto, um stand. O Nilton salvou-me aqui, um stand, só para o Esperanto. Maravilha, maravilha. Que tal a gente fazer um movimento, você, que também está ligado a essas atividades, para as próximas Bienais, temos um stand de Esperanto. O Nilton também ajudando, a nossa queridíssima Julieta Dulce, quem sabe, hein? Ah, olha, é que nós estamos com pouco tempo, eu vou passar o telefone para o Nilton, que ele quer trocar uma palavrinha com você. Que prazer falar com você, meu jovem. Diz, Levido. Alô, Ivanildo. Ô, meu jovem, tudo bem? Tudo bem. Bonantágon. Bonantágon. Aí eu senti firmeza na sua pronúncia, rapaz. Isso. Tudo bem, Nilton? Parabenizando você por esse trabalho, que é fundamental, realmente, viu? Realmente, falta um stand aqui para que a língua possa ser divulgada cada vez mais. O Esperanto é realmente uma língua que vai nos trazer uma comunicação mais direta, mais fácil, e será muito melhor assim, o mundo está se entendendo através de uma língua que podemos falar todos e compreendê-la. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, você tem uma experiência viva com relação ao Esperanto, quando naquelas atividades de pedagogia espírita, não é isso mesmo? É isso mesmo, Ivanildo. É isso mesmo. Quando você receber aquele rapaz da Polônia, ele fazendo palestra em Esperanto com tradução para o português. Nós transmitimos diretamente, foi da Espanha, né? Espanha? Da Espanha para o Brasil e para o mundo. Que maravilha! Naquele congresso nós utilizamos então o nosso colega lá da Polônia. É o Preszmek? É isso mesmo. Acho que essa é a pronúncia, Preszmek ou Preszmek? Isso mesmo. Quando estiver com ele, manda sempre um abraço. Pô, Milton, que prazer falar com você. Muito obrigado. Sucesso no trabalho de vocês. E a gente, eu espero, nos próximos dias, que é até o dia 11, e até aí visitar vocês. Tá bom, estamos esperando aqui. Mitredangas ali, cara. E convidamos a todos os espíritas que venham aqui no stand do Leão Denis, da Federação Espírita Brasileira, da Deler, que tem muitos livros espíritas aqui. Tá ok? Maravilha, deslevido, cara. Deslevido, um abraço para você, muita paz. Obrigado, meu jovem. Espera que eu vou passar aqui para nossa irmã. Muito obrigado. Oi, alô? Pronto. Pronto. Ô, minha jovem, tudo bem? E sim, quase finalizando, como é que você está vendo os visitantes aí nos estandes espíritas, onde tantas obras esperantistas, obras espíritas em esperanto estão por aí? Realmente os estandes espíritas estão sendo muito procurados. Nós temos aqui no Verde vários estandes espíritas e eles estão realmente muito procurados. E o Esperanto realmente suscita perguntas das pessoas e nós temos a oportunidade de falar um pouco e divulgar um pouco o nosso Esperanto. Aliás, vocês fazem um trabalho extraordinário, que é a editora Lones, que poucos brasileiros conhecem, a não ser os espíritas, né? Nem mesmo assim, nem todos os espíritas, onde há muitos anos, assim, junto com a Federação Espírita Brasileira, divulga obra espírita usando o Esperanto. Eu imagino o que será nos próximos anos o Esperanto nas Bienais, divulgando a doutrina espírita através do Esperanto. Nós temos enviado durante vários anos livros gratuitos para o mundo inteiro, né? Para o Japão, Tchecoslováquia, enfim, vários países, livros espíritas em Esperanto. E temos um retorno muito bom das pessoas que leem os livros, dão retorno, gostam, pedem outros, enfim. Esse é o nosso trabalho. Agora, falando com os companheiros que chegaram agora há pouco lá da Dinamarca, eles falaram que ficaram impressionados com o número de pessoas de várias partes do mundo nas palestras dentro dos congressos internacionais sobre espiritismo, é isso mesmo? Isso, a nossa palestra esse ano lá, que nós fizemos, a Lorenz e a Feb, foi um sucesso. Não tinha mais lugar para as pessoas. Impressionante, né? Ficou lotado, né? E o Pacini, né, o professor Pacini, se ouviu muito bem, a palestra foi maravilhosa e realmente foi um sucesso, as pessoas gostaram muito. Minha jovem, que prazer falar com você. Igualmente. A gente espera que essas atividades cresçam cada vez mais e que o Esperanto esteja na próxima Bienal. Sem dúvida. Não é isso, minha jovem? A gente consegue ir crescendo aos poucos. Né? Parabéns para você, para o Robson, para o Celso, para toda a equipe dos companheiros que fazem parte desse trabalho quase que pioneiro ainda para o mundo, que ainda não conhece a língua de todos os povos, que é o Esperanto. Minha pioneiro cara. Há 36 anos, né? Mais pioneiro. Suas últimas palavras, minha jovem. Um carinho para todos e a gente está aqui trabalhando pelo Esperanto. Mitterdam Gazalvi, la mida volte de Laradio, Rio de Janeiro. A voz suave e maviosa da Rádio Rio de Janeiro. Dure por vir. Diz o devido, cara. Diz. Danco. E nós falamos com a nossa queridíssima Julieta Dulce, ela que está lá na Bienal, divulgando também o Esperanto, além da doutrina espírita. E você gostou? Eu gostei muito. Meu amigo Clevo está todo ali feliz da vida. Não é isso mesmo, meu jovem? Naturalmente, é claro. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Monumento do Criador do Esperanto é palco de manifestação contra o racismo. No oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. O Esperanto será tema de videoconferência no Senado Federal. A sessão vai ocorrer no dia 19 de setembro, a partir das 9:30 da manhã, no site Interledges. O tema do programa será As Barreiras Linguísticas e o Esperanto. O senador Cristóvão Buarque e os professores José Pacini e Paulo Nascentes vão desenvolver o assunto. Para assistir o programa, basta acessar o endereço www.interleges.leg.br. Acontece no dia 18 de setembro o 14º Encontro de Esperanto de Taguatinga. As atividades terão lugar no auditório do Centro de Ensino Médio Ave Branca, de 9 ao meio-dia. O tema vai ser Descubra o Esperanto, uma língua fascinante. O orador Sandro Moreira Alves vai abordar um assunto. A entrada é franca. Taguatinga, cidade situada no entorno do Distrito Federal, também será palco do Congresso Brasileiro de Esperanto do próximo ano. Semanalmente, a Federação Espírita Brasileira promove uma roda de conversação em Esperanto sobre temas ligados ao espiritismo. As reuniões acontecem às segundas-feiras, a partir das 14h30 da tarde. As atividades ocorrem há 26 anos naquele local, sob a coordenação do professor Afonso Soares. A roda de conversação atinge, a um só tempo, dois objetivos: promover o estudo do Espiritismo e a prática da língua internacional neutra. A Federação Espírita Brasileira está situada na Avenida Passos, número 30, no centro do Rio de Janeiro. Comunicador esperantista vai palestrar no próximo sábado. Detalhes com Julieta Dulce. O comunicador Givanildo Costa será o palestrante do próximo sábado na Associação Esperantista do Rio de Janeiro. A preleção começará às 10h30 da manhã. O tema a ser abordado é o movimento esperantista. As atividades terão lugar na Rua Teófilo Otoni, 135, sala 302, no centro do Rio de Janeiro. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Acontece no próximo domingo, dia 11, às 4h30 da tarde, a roda de conversação da Associação Paranaense de Esperanto. O jornal espírita O Sol Nascente do Rio de Janeiro estampa mensalmente a coluna Esperanto em Marcha. Está em pleno funcionamento o portal em Esperanto da religião japonesa, Oomoto. E a Rádio Rio de Janeiro apresenta as aulas do curso de Esperanto aos domingos, aos 15 minutos para as 7 da manhã. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. O monumento em homenagem a Zamenhof, localizado em Białystok, na Polônia, foi palco de um ato público contra o racismo e o nacionalismo extremo. A manifestação pacífica ocorreu no último domingo, dia 4. Aproximadamente 150 pessoas participaram, entre elas o prefeito, autoridades regionais, vereadores e esperantistas. Podiam-se ver inúmeras pessoas portando a bandeira do Esperanto. Inadvertidamente, um grupo de skinheads surgiu no local, gritando frases de cunho racista e contra judeus. Nesse momento, o clima ficou tenso. De acordo com o relato de esperantista polaca Ela Karczewska ao portal Liberfolio, uma calorosa salva de palmas foi ouvida quando, minutos depois, os radicais extremistas decidiram ir embora. Os skinheads deixaram a praça de punhos erguidos, o que provocou gargalhadas nos demais manifestantes. Ao final, foram depositadas cerca de 50 rosas amarelas ao pé do monumento de Zamenhof. Ela Karczewski concluiu dizendo que a mensagem de paz de Lázaro Luiz Zamenhof continua atual e necessária no mundo de hoje. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Passiva com a gente, quero que você diga. Como é o nome Paz em Esperanto, hein? Paz. Paz, a paz que a gente está querendo tanto e que a gente tem que se esforçar para que isso aconteça, hein, pessoal? Não é aquela paz de gabinete, da palavra afiada, do bate-papo ali, do momento, sem qualquer compromisso. É mudança interior. Não adianta falarmos de paz se nós somos homens velhos, homens que ficaram lá atrás. Precisamos viver um homem novo, mundo novo, dias melhores. Diz pra gente, como é que é paz, hein, Esperança? Será que é na letra A? Patso. Será que é na B? Patro. Ou será que é na C? Amo. Valendo, hein? Um DVD. Eu estava lá, do meu amigo José Cossino, que vai estar lá no nosso queridíssimo Fraternidade André Luiz. Você vai presente, vai participar, vai lá rapidinho, vai. Você vai gostar no próximo domingo, 3 horas da tarde, em benefício das obras da Fraternidade do nosso Tabernáculo Espírita Paulo Estevo, lá em Cordovil. É isso mesmo, meu jovem técnico? O que nós temos a seguir, meu jovem técnico? Curiosidade Esperantista. Esperanto, Esperanto. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. O saudoso cantor Jorge Veiga, apaixonado pela aviação, iniciava suas apresentações dessa maneira. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Mas você poderia imaginar que existe um avião esperantista? Quem verdadeiramente ama o Esperanto não mede esforços para dar asas ao seu amor. Assim é que, em todos os pontos do mundo, podemos ver as mais interessantes e inusitadas homenagens ao idioma e ao seu criador. Algumas iniciativas, no entanto, chegam aos céus da excentricidade. O professor e artista plástico italiano Giovanni Conti conheceu o Esperanto aos 16 anos. Somente após 50 anos conseguiu engajar-se no movimento esperantista, realizando seu sonho de congraçamento universal. Do aprendizado para o ensino foi um pulo. Logo passou a ministrar aulas na Universidade da Terceira Idade na região de Milão. Não satisfeito, Conte decidiu transformar o jardim e o quintal de sua residência em um museu do Esperanto a céu aberto. Todas as esculturas e objetos ali existentes têm motivos esperantistas com legendas também escritas no idioma. Porém, o item que mais chama a atenção dos visitantes é um avião. Isso mesmo, um avião bimotor situado nos fundos da propriedade. A aeronave, construída na década de 70, foi aposentada após um pouso forçado. Para não apodrecer em um ferro velho, Giovanni Conte decidiu comprá-la, desfazendo-se apenas dos motores. E mais, pintou-a de verde e branco, escrevendo o nome de Lazarus Zamenhof na fuselagem e a palavra Esperanto na cauda. O avião esperantista virou atração turística na cidade de Kormano. Inúmeros visitantes vão ao lugar para tirar fotografias no excêntrico teco-teco. A aeronave tem até sido tema de reportagens na imprensa europeia. O professor Giovanni Conte conseguiu mesmo dar asas ao seu amor pelo Esperanto. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Comunicando, Givanildo Costa. Participa conosco, nós estaremos no próximo sábado, lá na Associação Esperantista, às 10h30 da manhã, fazendo um bate-papo em Esperanto sobre o movimento esperantista. Aliás, queremos parabenizar a Associação Esperantista do Estado, que fica ali na Teófilo Otoni, e que agora editou recentemente o seu boletim Esperantista. Uma maravilha, hein? Tá aqui as palavras do presidente, meu amigo Walter Fontes, coisa legal, que está em português e em Esperanto. Porque assim nós estamos aqui, meu jovem técnico? Mais música pra vocês, é, mas sem antes dizer, diz pra gente como é que é paz em Esperanto. Mas olha só que maravilha de música vamos escutar nesse instante. Tio Ainestos Clu, de novo a sama que o estes iam. Tio passas, foras em eterna fu. Lá vivo. Tá gostando? Minha amiga Vera Jordão, do outro lado da vida, cantando como a onda do mar em Esperanto pra você. Você gostou? Eu estou gostando e gostaremos sempre. Vamos ouvir Vera Jordão pra vocês, como a onda do mar em Esperanto. Tio, que ondas me passam tão segundo nestes nelasama e a natura saja água. Te ama, antau em sentimento, estu ni plen consia e primeiro, multas lá vive em ladeiro, te é a incentece, que é a onda do mar. Ama que o estes iam, tio passas, foras em eterna flor. Lá vivo, onde vidas que eu mar, te encaire em sem. Das mi passam tão segundo nestes nelasama e em natura sadiago te ama antau em sentimento estunido. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Pois é, gostaram? Ah, Vera Jordão e sua voz, maravilhosa, maravilhosa, muito bom. Por quê? Nós temos alguém que quer bater um papo conosco para dar umas informações importantíssimas. Vamos diretamente, aonde que nós vamos? Bonantago, senhor. Bonantagon. Tu viu fartas? Bone? Bone, Danco. Grande amigo Benedito, meu amigo Benedito, que está entrando para bater um papo conosco sobre um evento importantíssimo que vai acontecer em Bento Ribeiro no próximo domingo. Que evento é esse, meu jovem? Perfeito, é o 10º ENEF. Que é isso? ENESP? O que é ENESP, meu jovem? É o 10º Encontro Espírita Esperantista. Que fica onde? Em que local vai ser? Vai ocorrer na rua Abílio dos Santos, número 137, em Bento Ribeiro. Ah, será o encontro do Leon Denis? Exatamente. Esse encontro ocorre anualmente e esse encontro é um evento espírita esperantista, onde a gente apresenta arte, a gente... Tem palestra também? Tem palestra também? Tem, sim. Esse ano, a palestra, quem vai realizar a palestra vai ser o samediano Paulo de Andrade. Paulo Andrade de Bangu, meu amigo nosso. Então, ele vai ser sobre os 120 anos de Ismael Gomes Braga. Maravilha. É o pioneiro do espiritismo e do esperanto no Rio de Janeiro, sabe? Exato. Então, aliás, nós vamos prestar uma homenagem a ele. E vai ocorrer, além dessa palestra, vão ocorrer eventos de arte, né? Vai haver declamação de poema, o coral do Leon Denis vai se apresentar também. O Leon Denis tem um coral cantando também em Esperanto ainda não? Exatamente. Também em Esperanto? Exatamente. O coral, a gente vai apresentar, vai ter uma apresentação em português, que é para as pessoas que comparecerem, que não estão familiarizadas com o Esperanto, e o Esperanto para os participantes, os que estão atualizados na língua, entendeu? Que hora vai ser isso? De quando a quando? Vai ocorrer a partir das 8h30 da manhã até as 13 horas. Todos podem participar? Todos podem participar. A gente solicita uma taxa de inscrição de R$5, que é para colaborar com o material que vai ser distribuído, né? A apostila do encontro. E o tema, portanto, repete para a gente, o palestrante, ele vai ser, o horário. Os 120 anos de Ismael Gomes Braga, o pioneiro do espiritismo e do esperanto no Rio de Janeiro. E no Brasil também, porque ele tem hoje o Ismael conhecido até fora do país, não é isso? Exatamente, é. Olha que maravilha, hein? Exatamente. Agora quem vai fazer a palestra vai ser o nosso queridíssimo Paulo Andrade, exatamente. É um dos fundadores do Esperanto Grupo, Ismael Gomes Braga, que fica em Bangu. Exato. Muito bom, muito legal. E você quer dizer mais alguma coisa, finalizando? Gostaria de dizer que o grupo Lázaro Luiz Amenhof, ele tem as suas atividades já, desde a sua criação, voltada para a divulgação do Esperanto, e ele promove os cursos de Esperanto nos ciclos básico 1, básico 2 e progressivo, todas as quintas-feiras, no Leão Dali mesmo, nesse mesmo endereço, na rua Abílio dos Santos, 137, das 18 às 19h30, todas as quintas-feiras. E também promove o curso de verão em janeiro e fevereiro, que é o preparatório para quem eventualmente vai ingressar nesses cursos básicos. Muito obrigado, meu João, pela tua participação. Obrigado. E qual vai ser a edição desse encontro? Vai ser o oitavo, o nono? Vai ser o décimo encontro. Já há 10 anos que o nosso 10 grupo... anos que já fez esse encontro. Exatamente. Meu jovem, que prazer falar com você. Prazer todo meu. Então até domingo. Até domingo. Desrevido, Farto Bunny. Desrevido. Dancon, cara. Aí nós falamos com o nosso queridíssimo Benedito, ele que faz parte do Esperanto Grupo Lázaro Luiz Amenhof e do Centro Espírita Leon Denis, onde vai ter o 10º ENESP CELDI. E nós temos aqui vários participantes. Nós vamos dizer que aqueles que participaram e disseram que o nome paz em Esperanto. É a letra A. Patso, meus parabéns. E muitos participaram. Está participando com isso conosco o Rodrigo, a minha amiga Nelceia, a Regina Diana, a Marilda, o Edson, a Lucila de Campo Grande, a Lenice, o Marcos Halek, o José Vicente, dizendo: siga o seu tempo, seja atual e pontual, seja atual e pontual nas ações. Não deixe o seu tempo passar, pessoal, para a luta da existência parar. Dê sempre corda de otimismo e dedicação ao seu relógio. Nós vamos mexer para lá, vamos mexer para cá e vamos ver quem foi o participante. A nossa amiga também, Eliane, participando conosco, mandando aquele abraço, agradecendo pela entrevista. E vamos mexer para lá, vamos mexer para cá. E saiu para Marilda de Tomás Coelho. Marilda, você ganhou mais uma vez, minha jovem. Pois é, que coisa. Estamos terminando, né, meu jovem? Como é que a gente faz? Diz Devido Duncan, diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.